periferia. Qual é o significado dessa palavra pra você, sangue bom? Calamidade pública, os máfia do rap. E aí, favela? É nóis, banca criminal. E aí, favela? Os máfia. Meu verso traz o choro, o sofrimento do detento, traz a dor da humanidade. Droga, luxo e ouro. Quantos desandaram, triste fim, e acabaram mortos. A noite te oferece tudo, traz malícia, traz escama. Alguns momentos puros, traz a revista dos cana. Traço relato estampado na face nua e crua, mostrando o outro lado, realidade da rua, onde o crime não tem dó de arrastar pivete, que vai pro X e puxa a tranca pelo 157. Tá embaçado, ou sobe e desce na quebrada. Tá embaçado, os rasga tango observando a rapa. Sopro do vento que passa, é marola da massa. Neblina da chuva que vem, clique-clique, morre alguém. Em meio ao choro alvejado do sistema, maloqueiro tenha fé, quebra de algemas. Que traga os luxo, mulher, dinheiro e fama. E que a vida nunca esqueça de quem tanto ama. Meu verso traz o choro, o sofrimento do detento, traz a dor da humanidade. Ganância nessa estrada, prossigo e trago comigo a esperança. Pela união me envolvendo, humilde fazendo a minha parte, na arte que consiste em fazer da minha vida uma arte. Tô grato a Deus pelas lutas, barreiras, dificuldades. Não me fez fraco, sim guerreiro, resistente ao combate. Frases, versos, canções, ritmos, poesias que falam por multidões, guetos, periferias. Vida sofrida, porém o fardo é bem mais pesado. Aqui uma pá que também, no pesadelo acordado, peço a Deus que ilumine nosso lar, nosso convívio, que nos conceda saúde, que nos traga alívio. Pois é preciso viver, superar seus limites. Cê vale o que você tem, nada mais acredite. Tipo terra de ninguém, daqui prevejo o futuro. Vejo o mal, vejo o bem, vários em cima do muro. No escuro, vida bandida, perdida, roubo escura, corte que não cicatriza, doença que não tem cura. O amor escasso, o instinto, o sorriso, quanto custa da criança que é vítima da covardia que assusta. Muitos que jaz dessa vida, lágrimas de saudades, resultado do rancor, do ódio, da maldade. Na verdade é cada um por si, só Deus pela gente. O resultado é esse, tá aí, consequentemente. Meu verso traz o choro, o sofrimento do detento, traz a dor da humanidade. Pensamento infinito, minha vontade de fazer valer a pena tudo isso. Favela, minha vida, habitat, gangsta, sociedade. Represento minha comunidade na humildade. O gueto é louco, doidão, na rua um mapa de drão. Altos moleque, função, cantando com a voz do coração. Na rua os pivete, as dona, origem rara. Maloqueirada reunida, aprecia a massa. Quem não quer ser o patrão, banca, chefe, cabeça. É embaçado, na sexta-cheira capital, favela reunida, curtindo pancadão, só diretoria, só mano missão, cola na grade que consta a boa. pessoa, o risco da alegria, qualidade pura, nada de patifaria. Os máfia, calamidade, súplica, avisa. Um salve pras favelas, é nós periferia. Meu verso traz o choro, o sofrimento do detento, traz a dor da humanidade.